Mãe, eu queria te dizer o quanto meu amor é grande por você, mãe. O tempo de criança foi tão maravilhoso. Antes de dormir você me abraçava, dava um beijo no meu rosto, mãe. Eu te amo, mãe, mãe. Obrigado, meu Deus, meu Senhor, pelo anjo aqui na terra que você me enviou. Um dom de Deus, num dia especial, ela me concebeu. Eu pequenino chorava, como eu chorava, nos braços do doutor. Ela me contemplava mais que um presente de Natal. Estava presa em um cordão umbilical que foi cortado. Eu da minha mãe estava separado. Senti o calor, o amor nos seus braços. Começava a minha vida, minha história, meu ponto de partida, a minha trajetória. O tempo foi passando, eu cresci, minha mãe me acompanhando, eu venci. Guerreira, valente, lutou a vida inteira pra eu não ser um delinquente. Eu fui pra escola aprender, lutar, trabalhar e vencer, mãe. Se hoje estou aqui, graças a Deus e a você, que não me abandonou nos momentos mais difíceis, me apoiou, me ajudou. Obrigado, meu Deus, meu Senhor, pelo anjo aqui na terra que você me enviou. Mãe, eu queria te dizer o quanto meu amor é grande por você, mãe. O tempo de criança foi tão maravilhoso. Antes de dormir você me abraçava, dava um beijo no meu rosto, mãe. Eu te amo, mãe, mãe. Mãe, eu sei, muitas vezes vacilei, te desobedeci, se pã até menti. Gostava de brincar, de bola na chuva, você me batia. De cinto na rua, chegava da escola com a minha roupa suja. Você brigava, me xingava, mas com carinho você mesmo lavava. Deixava tão limpas e tão brancas, que saudade dos meus tempos de criança. Sentado no seu colo, brincando de balança, você me dizia: filho, não chegue tarde, o mundo é tão sujo e cheio de maldade. Não quero vê-lo morto, vem aqui, dá um beijo no meu rosto. Não fale como estranhos e não aceite nada. Mãe, eu já tomei meu banho, eu vou ver minha namorada. Eu ia todo dia pra igreja com ela. Mãe, a flor mais linda da minha primavera, eternamente pintada numa tela. O seu amor é tão profundo, inexplicável, maior que esse mundo. Faz sonhar, faz chorar, amor materno, imenso quanto o mar. Me faz viver onde quer que eu vá, eu penso em você. Desculpa, mãe, se eu fiz você sofrer, talvez por desobedecer. Eu andei pensando, sinceramente, mãe, te amo. Mãe, eu queria te dizer o quanto meu amor é grande por você, mãe. O tempo de criança foi tão maravilhoso. Antes de dormir você me abraçava, dava um beijo no meu rosto, mãe. Eu te amo, mãe. Eu vejo então um brilho no seu olhar. Mãe, tu és a flor, a rainha do lar. Difícil encontrar uma palavra pra rimar. Procurei, encontrei, mãe. Rima com champanhe, em sua homenagem eu poderei brindar. Na simplicidade, um copo de guaraná, rodeado de velhinho, simples bolo de fubá. Mas nem todas as estrelas podem recompensar o seu carinho, o seu amor, a sua atenção. O seu nome pulsa forte dentro do coração. É sem razão, não há explicação. Amor materno é sem definição. Na escola, na igreja, no hospital ou na cadeia, o seu nome sempre estará. Três letras, uma palavra que representa amar. E que representa amar. Mãe, um beijo, um carinho, um abraço. no coração há mais um espaço, sempre acolhendo os seus filhos com amor. Você é um grande anjo que Deus nos enviou. Meu respeito a você, mãe, grande guerreira. O que sinto por você já não cabe nas estrelas. Dentro do coração, eu te amo, mãe.